Marquinho. E aí, Sandrão, e o rap? O rap tá aí, mano. Tá fazendo essa correria aí direto. E é o seguinte, a favela não pode parar mesmo, moro? É, Sandrão, mas nesse movimento tem uma parte criaca também, ó, mano. Mas é o seguinte, ó, mano. O número de sangue bom que tem é o seguinte, supera todos esses mano aí, por isso que nós não estamos nem porra nenhuma, bro. E aí, tem um rap novo lá, mano? Porra, Marquinho, liga aí. Porra, Sandrão, aí, esse aí é louco, ó, mano. Esse bicho pega, o bom maluco peca. Mas se sai do pé, eu vou dar um pega no back. Pode crer, cada um, moro? 1, 2, 3, 4, RZO no aço. Discípulos do rap nacional total. Entrando em sua mente, um raciocínio quente que está bem à frente. Sistema é a doença, informação é a cura. Mostre que é sangue bom, beleza pura. Televisão não pega mais não, aqui só vira periferia, noite e dia. Jamais acreditei que pudesse ser achado furado de metralhadora, pois minha professora nunca disse. E disse que eu seria um alguém, um cidadão também, pro sistema mais um zé ninguém. Se ser feliz é assim, mano, eu nem tô afim. Eu quero é mais ver a fumaça subir. Pode crer aí, que todos são humanos. Todos são humanos. Nunca vai passar batido, só ideia forte vai ter que trocar no piso. Mano, Vandão, Ado, Luizinho do Mabir. Zati, Pastão, Morro da Pinga. Perus, Favela do Russo, Vila Malvina. Considerado, estão no buraco do sapão. Favela da combustão, eu vou, Libanão, Vila Mangalão. Quebradas que não se esquece. Aperta, acende, passa a bola, mano, mano, curte rap. No Butantã eu considero o Rio pequeno. Jaguar é 1010, favela da São Remo. Vai vendo. A todos os da Baixada de Santos. Pra grande oceano, Cubatão, São Vicente, eu mando. Melhor dia de amanhã. Quebrada da Gleba, México, 70, favela do Vietnã. Liga Uberaba, Piracicaba, interior. Campinas, Ribeirão Preto. Todos são humanos. Vive a maioria. Todos são humanos. Sei que todos são fãs, vive a maioria. De BRZO, vários malucos só, pra nós bem melhor. Ontem à noite encontrei, considerei manos da banca, Morro Grande da Finlândia. Os manos de Osasco, considero, espero que com eles tudo bem. Espero sim, que Deus esteja por ali, Barueri. Jardim Silveira, Madeira, Tiri, pra não chorar, Itaquera. Carapicuíba não paga comédia. Se vai rolar, eu só quero dar um. Sem miséria, os manos da Zona Sul ainda é. Considerando os manos, Capão Redondo e tal. Também mando um alô pro meu mano Brau, que disse pra não me esquecer. Pá, Coab é Adventista, rei lugar. Todos são humanos, como vive, como vive a maioria. Todos são humanos. Veja bem, só piolho ligado no esquema. No ABC, São Bernardo, Diadema. Curte rap, a casa agradece. Periferia cresce, 4P prevalece. Sim, você sabe, difícil é viver. Zona Leste, São Mateus, tem que ter proceder. Veja ali a banca, consciência humana, fica pampa. Os manos são de confiança, tô ligado. Hermelino, Matarazzo, São Miguel, eu falo. Itaquá já curtiu, embalou. Na época do rally e maratão, demorou. No fio da madrugada, moletom, Wilson. Fala da hora lá, Franco da Rocha, Parque PV Vitória. Foda, só maluco de atitude, a sigla. Eu vejo ali a negritude muito acima. Todos são humanos, sei que todos são humanos. Vive a maioria. Todos são humanos, sei que todos são humanos. Vive a maioria. Eu vou ligar os manos do Cantagalo, eu vou chamar vários manos da Mirante, do Jaraguá. E do Pan-Americano, do Paquetá. São vários manos. Chamou Marquinho, chamou Denis, o Petit e o Jamil. Vamos descendo pela Vila da Pedrinha. Melhor ainda, bom negócio é o Robson. Vamos logo, sangue bom é nosso sócio. Nessas alturas nossa banca é uma gangue. Satélite, Vila Mira e Favela do Mano. Pega o busão, eu, Deus e os manos. Pro Morumbi ver o jogo do Santos. Não faltarás o rádio, não pode. Aí de Racionais, sistema negro, gobe. Nesse momento traz a fita ao guru. Tem menos crime, posse, mente, Zulu. Todos são humanos, sei que todos são humanos. Vive a maioria. Todos são humanos, sei que todos são humanos. Vive a maioria. Todos são humanos, sei que todos são humanos. Vive a maioria. Todos são humanos. Sei que todos são humanos. Maioria. Todos são humanos. Sei que todos são humanos. como vive a maioria. Todos são humanos. Black Total 98. Deixa eu ver qual que eu toco aqui. Borja Américas, né? Querido Borja. Automaticamente debitado. Sempre após. Tá ligado? Bom, e você que está aqui, ó, sintonizado no programa Rap Brasil da Rádio Comunitária Z, ó, acabou de ouvir? Racionais, Diário de um Detento, Comando de MC, Pulem, MRN e aí, Nil, Noite de Insônia, certo, mano? Bom, estamos aqui agora, ó, com o grande Black Blue, família Racionais, diferentes e não iguais, uma das cabeças pensantes do movimento aí, hein? Se liga. E aí, Black Blue, certo? E aí, mano, pela ordem? Pois é, e o Black Blue vai agora dar pra gente aí uma explicação pra você saber o que é realmente uma rádio verdadeiramente comunitária. Sente aí, manda aí, Black. Aê, rapaziada, rádio comunitária pra vocês não pode estar com porra nenhuma, mas é o seguinte, mano, ela defende o nosso povo, o povo da periferia, e ela se baseia em quatro princípios. Que princípios são esses? Solidariedade, companheirismo, cooperação e integração social. Aê, a rádio não visa lucro, não é religiosa, não discrimina cor, sexo ou tamanho, e nem se envolve em atividade econômica, e nem é antiprofissional. Ela se organiza grupos comunitários, e ela toca o som da nossa gente. Que som? O samba, o reggae, o rap e assim por diante, mano. Mas também ela discute e debate os problemas que afetam o povo da periferia, desenvolvendo em nome dessa coletividade, mano, serviço necessário para que a população e o pessoal da quebrada possa melhorar suas condições de vida e de trabalho, falou? Por isso, se sua rádio não for assim, se liga, sangue bom. Valeu, Black Blue. É nóis na fita aí. Pode acreditar, hein? E pra ilustrar o que o Black Blue acabou de dizer pra você, sente aí, ó. R-Z-O.